Estou recebendo aqui no estúdio o Carlos Araújo, ele que é gerente de tecnologia da informação e comunicação do Parque Tecnológico Itaipu, aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui na nossa programação e temos vários assuntos em pauta aqui sobre questão de tecnologia e tudo mais. Inclusive, um assunto que a gente recebeu a informação na semana passada, o programa Internet para Todos do governo federal. O PTI é a entidade escolhida aqui para ser a gestora regionalmente de todo esse trabalho? Sim, de toda a região oeste do Paraná. Nós fomos escolhidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, onde a nossa tarefa é ajudar toda a parte tecnicamente para as prefeituras para fazer a implantação da internet para todos em cada cidade do oeste do Paraná. Inclusive, né, há toda uma questão burocrática envolvendo isso, mas Foz do Iguaçu deve ser uma das primeiras cidades a receber tudo isso? Isso, foi colocado como a primeira cidade, inclusive a cidade pioneira com relação à internet para todos e a união das forças municipais com o PTI. E o nome do programa ele é bem abrangente, Internet para Todos. Como é que vai funcionar uma vez esteja operacionalizado tudo isso? Será um acesso mais, digamos assim, livre para a população? Como é que vai ser feito toda essa questão? Então, uma coisa que é importante dizer e ficar claro para toda a população e seus ouvintes, principalmente, é que a Internet para Todos não é uma internet gratuita. É uma internet de custo reduzido. A infraestrutura mais abrangente, digamos, né? Sim. Existe um satélite estacionário do governo brasileiro. Esse satélite abrange todo o território nacional. E no caso específico de Foz do Iguaçu, são colocadas antenas secundárias que farão a comunicação com antenas que serão colocadas em residências ou em órgãos públicos. Porque hoje, né, a gente sabe que quem solicita banda larga, por exemplo, em alguns pontos aqui de Foz do Iguaçu, por incrível que pareça, não consegue ter esse atendimento. A ideia seria facilitar um pouco o acesso da população, é isso? A ideia da internet para todos é colocar internet onde não existe infraestrutura de internet hoje, onde as teles não chegam. Por exemplo, áreas rurais, escolas rurais, áreas que não têm uma população significativa. Então, nesses lugares que vão ser instalados as comunicações com essa rede de internet. E há uma ideia até de quando isso estará disponível? É uma previsão assim que possa ser passada? A partir de maio agora começam as primeiras instalações. Nós estamos com uma frente forte representada pelo deputado federal Evandro Roman, onde ele, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia e nós do PTI, estamos formando um consórcio das cidades, além de Foz, aqui do Oeste, para que a gente tenha prioridade nessa implantação. A previsão é a partir de julho. E aqui Foz do Iguaçu, né? Então existe essa articulação. Nos municípios vizinhos aqui, Santa Terezinha, São Miguel, já há alguma movimentação também? Também há. Nós estamos através da AMOP, da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, fazendo algumas reuniões já para preparar as cidades, principalmente as interessadas, para que a gente possa fazer essa implantação em conjunto. Parque Tecnológico Itaipu, que tem uma série de ações voltadas para a área de tecnologia, e também é sede, né, anualmente, de um evento que debate muito essa questão, né, do software livre, das tecnologias abertas também, que é a Latinoware 2018. Esse evento ele já está com inscrições abertas? Já está com inscrições abertas. Inclusive, eu tenho atualização aqui agora, nós estamos com 435 atualizações já. É um evento que é o maior evento de software livre da América Latina e um dos maiores do mundo. Esse ano a edição será do dia 17, 18 e 19 de outubro. O local ainda estamos definindo, porque a Latinoware será a 15ª edição. Então ele está debutando agora. E nós temos uma solicitação da prefeitura para que a gente possa utilizar o centro de convenções. Então nós ainda estamos definindo se será no centro de convenções ou ainda dentro do Parque Tecnológico Itaipu. Pois é, porque vale a pena dizer isso, né? Tradicionalmente, acho que todas as edições foram lá dentro do próprio PTI, né? Foram dentro. Então a partir dessa 15ª, com a solicitação da prefeitura, nós temos, estamos tentando viabilizar, porque para poder fazer fora do PTI, existe uma série de situações técnicas, né, onde eu tenho que levar a internet, eu tenho que garantir todos os acessos e também preciso garantir os acessos dos paraguaios, que são os nossos irmãos que também vêm em grande número para a Latinoair, além das normalmente entre 100 e 110 caravanas, cada caravana com 30 pessoas vindo do Brasil inteiro e fora do país, mais ou menos entre 10 e 15 países. Pois é, muita gente participando mesmo. Para esse ano aí, são quantas pessoas que vocês aguardam para a Latinoair? Dentro do previsto dos últimos anos, a gente está esperando para esse ano entre 5,5 e 6 mil pessoas. Isso se nós fizermos dentro do PTI. E aí eu também solicito que a população de Foz do Iguaçu também compareça, né? Mesmo sendo dentro do PTI, que ela possa participar desse evento, que é muito interessante, e principalmente nós deixarmos um legado para a cidade de Foz do Iguaçu da Latinoair. E olha, a Latinoair que discute vários assuntos, né, entre eles não só de interesse local, mas de interesse geral mesmo, do alcance da tecnologia, né, para esse ano agora de 2018. Vocês já montaram até o cronograma de discussões? Nós já estamos montando, ele ainda não está fechado, mas uma coisa que eu posso dizer é robótica, inteligência artificial e a novidade, a gente trazer para a Latinoair assuntos científicos ligados à academia. Então nós faremos chamadas científicas nessa Latinoair para o próximo ano. E outras novidades, que aí eu solicitaria a você aí um desafio para no dia 8 de junho a gente voltar a conversar sobre isso, onde eu já terei bem definido todas as fases, inclusive quais serão as trilhas. Com certeza abriremos espaço aqui para discutir sobre esse assunto. Inclusive, eu chamo a atenção aqui para a questão até da inteligência artificial, que é um dos temas em debate, né, no mundo. Fala-se muito sobre inteligência artificial e até no próprio PTI tem iniciativas já debatendo e desenvolvendo tecnologias nesse campo. Foi até bom a sua pergunta, porque eu tenho uma novidade muito interessante, tanto para Foz como para a nossa região. O Ministério da Integração do Ministério do Governo Federal, ele solicitou a nós uma parceria, e nós estamos fechando essa parceria, um termo de cooperação, para sermos o PTI, o Centro de Integração, de uma Rota de Integração Nacional de Inteligência Artificial, onde a partir de Foz do Iguaçu, do PTI, nós faremos toda a abrangência de rotas para o Brasil inteiro. Então, uma rota nacional, inclusive abrangendo a região das três nacionalidades. Portanto, PTI atuando também nessa integração, muito bacana essa novidade. Olha, Latinoair, portanto, acontece, né, no mês de outubro, 17 a 19 de outubro. Antes disso, em agosto, tem também um outro evento de tecnologia que vocês estão apoiando? Sim, pelo terceiro ano, nós estamos apoiando o Paranatic, que a partir desse ano ele muda de nome para MyInova. E esse evento é um evento de profissionais da área de TI, realizado e também apoiado pela CESPRO Paraná e a CESPRO Nacional, que é a Associação dos Profissionais de Processamento de Dados, onde, durante 3 dias, 1, 2 e 3 de agosto, haverá um grande debate sobre ciência e tecnologia, toda a área ligada a como desenvolver melhores práticas e, principalmente, atrair novos negócios de tecnologia para a região da Tríplice Fronteira. Portanto, um evento aí bastante importante nessa área, né? Vamos até repetir aqui, no mês de agosto. Isso, né? 1, 2, 3 de agosto. Como é que vai ser? É aberto para participação de pessoas até de outras áreas? Como é que vai ser isso? Então, ele não é aberto para o público em geral, mas ele é aberto para as empresas de tecnologia. Então, as empresas que têm são associadas aos APLs de TIC locais ou à CESPRO, pelo seu próprio site da CESPRO, pode fazer as suas inscrições. Já a Latinoair, como você até fez aqui um apelo para a população para que participe, Essa é aberta a todos e é interessante que as pessoas participem e se interessem até por esses assuntos, né, para, quem sabe, surgirem novas tecnologias, novas ideias, novos desenvolvimentos. Exatamente. Né? Existe o site, latinoair.org, que as pessoas podem se inscrever, ter uma taxa de inscrição para poder assistir todas as palestras. E como eu te falei, dia 8 do 6 a gente já vai ter já mais novidades e eu posso atualizar, inclusive, como serão a participação de pessoas que não são da área de tecnologia. E olha, conversei aqui com o Carlos Araújo, ele que é gerente nessa área de tecnologia da informação, comunicação, ali no Parque Tecnológico Itaipu. Carlos, agradeço muitíssimo sua presença aqui na RCI nesta manhã de segunda-feira. Obrigado e fico à disposição sempre que necessário.